momento minha homenagem eu quero prestar. Na simples palavra, através deste meu cantar, há uma pessoa que agora eu quero falar. Que não há amor no mundo que por este possa comparar. Não tenho lindas palavras para te elogiar, peço a Deus que é quem tem poder para te abençoar. Não tenho lindas palavras para te elogiar, mas só peço a Deus que é quem tem poder para te abençoar. Pessoa que quero dizer é minha mãe querida, que abaixo de Deus foi ela que me concebeu a vida. Nas horas amargas ela está sempre ao meu redor. Só Jesus e ela que em todo tempo não me deixa só. Mamãe, mamãe, que não me esquece nem um segundo. Para mim você, mamãe, é o amor mais profundo. Mamãe, mamãe, que não me esquece nem um segundo. Para mim você, mamãe, é o amor mais profundo. Para lhe fazer uma gratificação, mas eu lhe ofereço os meus sentimentos, minha gratidão, nas humildes palavras que se compõem estas lindas canções. Mas foi extraída bem do profundo do meu coração. Todas mamães, que Deus nos encaminhe na verdade. Desejo a você muitos anos de paz e de felicidade. Todas as mamães, que Deus nos encaminhe na verdade. Desejo a você muitos anos de paz e de felicidade.